Sejam todos bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, imigração e intercâmbio. Olá! Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosma. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou a Carol Pacobaíba. E o nosso programa de hoje vai pra bem longe, né? Vai pra, pro outro lado do mundo? É, se você cavar um buraco, né, no Brasil, você chega lá. Não, falam que não, Dimitri, aí vão achar que é se Japão, você, se China. Você viu a revista da Mônica, você chega na China. Chega na China, então, né? Não é China. Onde seria, então? Hoje nós vamos falar sobre a Austrália. Olha aí, a Austrália. A Austrália tem uma coisa em comum com o Brasil, que a aguinha da descarga, ela gira pro mesmo lugar quando sim, você dá descarga. Sim, sim. Porque diria fica... Simpsons, né? Você aprendeu no Simpsons. Look, boy, now I'm in Australia. Fica do lado de baixo do Equador, né? O que significa que lá também tem um clima bem parecido. Não bem parecido, né? Mas pelo menos as estações do ano correspondem com os meses no sim, Brasil, sim, né? Sim. É verdade. E tem uma curiosidade sobre o nome da Austrália. Vocês sabem qual que é a origem? Qual vem, seria? Vem do latim australis. Olha aí. Que significa austral, eu sei ou o que seja... é, eu sei o que é, eu sei o que é. O que é? Tem a ver com astro, estrela, é isso? Errado. Não. Ela tá igual o robô, tá vendo? Tá aprendendo, né? Oh, austral significa do sul. Ah. Então, segundo algumas lendas do século II, aquele pedaço ali era conhecido como Terra Desconhecida do Sul. Ou Terra Australis Incógnita. Bonito, bonito, né? Hein? Bonito. Bonito. E hoje, pra falar da Terra Australis Incógnita, a gente tem uma a gente tem uma convidada bem especial, é a Renata Moura. Tudo bem, Renata? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Renata que já escuta o nosso podcast, já comentou várias vezes, né, sobre os outros episódios. E que hoje está aqui como participante, como convidada do nosso episódio especial sobre a Austrália. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Eu adoro a Austrália. A Austrália foi um país realmente que me surpreendeu. Como é que surgiu a vontade de ir para lá? Assim, você foi para estudar inglês? Como é que foi? Vários meus amigos tinham passado um ano fora do Brasil, viajando pelo mundo e tal. Eu fui passar um ano na Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu fiquei muito doente, a ponto de ficar 3 semanas internada. Nossa! É, na Inglaterra. Quase morri, foi um sufoco e tal. Daí eu voltei pro Brasil meio, tipo, meu, não é pra mim esse negócio de passar um ano fora. Uhum. Aí, tipo, um tempo depois, uma amiga minha voltou da Austrália e falou, meu, que a Austrália era um país lindo, que era um país jovem, que não sei o que. Eu falei, meu, é isso que eu preciso. Eu não preciso ir pra complicada Europa, onde tudo é muito muito antigo, tudo é uma história muito complicada, eu preciso ir para um lugar assim, diferente. E daí eu peguei e fui para a Austrália. E foi incrivelmente maravilhoso, porque a Austrália é um país onde você chega e as pessoas, você tá com, na época que eu fui, bem antes das Olimpíadas, fui para lá em 94, você tava com cara de perdida, as pessoas paravam para falar assim, você tá bem, você tá perdida, eu posso te ajudar? Meio parecido que com o Canadá também, né, a gente também teve essa impressão. Então, o povo lá é educado, então, assim, receptivo. É uma coisa até um pouco demais, assim. Assim que eu cheguei com a bagagem e peguei o ferry pra ir pra Manly e tal, as pessoas falam assim, ah, você tá chegando agora? Aparece lá em casa, vamos conversar. Nossa, é assim mesmo. Vamos tomar uma lá. E eu falo assim, gente, eu sou do Brasil, eu não vou entrando, assim, na casa das pessoas que eu não conheço, né? Uhum. Então, eu falava, obrigada e tal, mas não ia fazer isso, entendeu? Depois eu fui entender que a Austrália, na verdade, foi um país que recebeu muito imigrante da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então você tem muita gente carente mesmo, gente que tá sozinha em casa, é muita gente perdida no mundo e foi pra lá. E isso em 95 era uma coisa muito forte na Austrália. Tipo, o leste europeu, que tinha acabado de se liberar, ele não podia aprender inglês na Inglaterra nem nos Estados Unidos. Eles tinham que ir pra Austrália pra aprender inglês. Mas por que isso? Eles não tinham visto pra Inglaterra nem pra os Estados Unidos. Eles eram obrigados a ir pra Austrália pra aprender inglês. Então, é outra estrutura, entendeu? É outra coisa. O curso de inglês lá era muito engraçado, porque eu já falava inglês, mas eu resolvi que eu queria isso pra conseguir o visto de estudante. E porque eu queria ir pra Austrália de alguma maneira, eu tinha que ter uma boa desculpa. Mas é muito louco, porque eu fui fazer de manhã, me colocaram na turma mais avançada do inglês. Você já tinha aprendido inglês no Brasil? Você tinha feito aula? Não, eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Ah, certo. Mas assim, de tarde eu tinha que escolher uma temática de aula. Ou era o TOEFL, ou era gramática, ou como escrever inglês. Eu nunca aprendi a escrever inglês, porque eu aprendi a falar. Sim. Então eu falei, vou aprender como se escreve. Daí a aula de escrita era, num diálogo você bota, Cristina falou, 2 pontos, parágrafo, travessão, aspas. Eu olhava aquilo e falei assim, bom, Acho que eu vou pra praia, né? Isso não é uma aula. Acabei fazendo a aula de TOEFL, porque não tinha aula, outra aula que eu pudesse fazer, entendeu? Eram todas muito básicas de inglês, porque era o pessoal da China que tava lá pra aprender. Era o pessoal que não tem o abecedário que nem o nosso, uhum. entendeu? Então era outra estrutura, assim, não é que nem fazer um curso, sei lá, era um lugar para pessoas que têm outro tipo de aprendizado antes de chegar na língua em si. Mas Renata, o que você fez lá na Austrália foi um intercâmbio, então? Eu talvez não saiba o que é a definição de intercâmbio, o que, que não é. Eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos em 1986. Eu estava no colegial, eu fui lá e fiquei na casa de uma família o ano inteiro, estudando num lugar onde não tinha uma alma viva que falasse português. Nossa. Eu aprendi inglês na porrada. Eu não queria fazer intercâmbio, eu não queria ir para os Estados Unidos, eu não queria nada disso, mas minha família me colocou, eu fui. Obrigado, né? Colocou no avião. Agora vai, se vira. Esse aí foi de 6 meses ou de um ano? De um ano. Um ano. Ah, você fez o colegial lá, o high school. Ela fez um ano do high school lá, então. Isso, teve a prom party e tudo, todas essas coisas. Exatamente como eu imaginava que ela estaria distinguindo as coisas. E esse você não considera intercâmbio, então, na Austrália, por quê? Assim? Na Austrália, eu fui para estudar inglês e para viajar. Então eu fiquei na família durante uma semana, na verdade. Aí daí um amigo meu falou assim, tem a casa dos ingleses e tal, que tem uma vaga lá. Eu não sei o que é ter uma vaga numa casa de... Eram 16 pessoas que moravam naquela casa, era uma Nossa. Baita de uma loucura. Acabou, eu era única... Como se fosse uma república, mais ou menos assim. É, e assim, ninguém foi lá para estudar, entendeu? Todo mundo tava lá na coisa de ficar um ano fora. Uhum. Então eles estavam fazendo loucura, eles estavam bebendo. Na verdade, é isso. Por isso foram pra festa, né? Pra esborne. Mas aqui muita gente vive assim, tá? Assim, eu não digo bebendo e tal, fala nessa situação. Alguém tem uma casa grande ou um apartamento de 3 quartos, aí a pessoa aluga 3 quartos. Em vez de alugar um apartamento pra família, a pessoa aluga 1 quarto pra cada... Pra estudantes, entendeu? É, e lá era assim, era gente do Reino Unido inteiro. Então tinha País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. E todo mundo já falava inglês, não tava pra estudar inglês. Eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito, porque eles... porque eles faziam sacanagem comigo. E daí eu tinha... Sempre alguém que me ajudava, pô, Renata, toma cuidado, isso daí é palavrão, tal. Senão você não vai entender a piada, né? Você teve que aprender rapidinho pra poder entender as piadas e... É, e ao mesmo tempo, quando eu não queria falar alguma coisa, eu falava assim, sorry, no English. Eu faço isso aqui até hoje, viu? Quando você eu não tô muito afim, eu falo no English, mas eu tenho que fazer o que eu sei assim, no English. No English. É, aí é quase um chinês, né, chinês, falando que não sabe. Então, a gente força pra... Que é pra cortar o papo rápido. I'm sorry, I'd love to be of assistance to you, but I'm afraid I speak no English. Mas você estudou mesmo lá quanto tempo, Renata? 6 semanas. Você estudou, porque você precisava do visto, foi como estudante, estudou 6 semanas, fez um intensivão lá de TOEFL, e depois foi conhecer mesmo a Austrália. Eu fiquei 9 meses na Austrália. Aconteceram várias coisas aí, teve o trabalho que eu peguei, fiquei muito tempo nessa casa com esses pessoal do Reino Unido, depois eu fui viajar na Austrália, aí eu voltei pra Sydney, daí eu fui pra comunidade brasileira, daí acabou minha viagem, entendeu? Teve uma hora que eu falei, bom, já deu, eu tinha mais alguns percursos para fazer antes de chegar no Brasil. Minha irmã tinha tido filho na Itália e tal. Então, eu fiquei um ano fora do Brasil sem conflitos dessa vez. Uhum. E aí aconteceu um plot twist no nosso Terra Estrangeira, né? O programa começa com intercâmbio e agora ele dá uma guinada de 360 graus, diria Júlio. Ei, diria eu? Como assim? E se transforma num programa de turismo. Então, de Sydney, Renata, o que você viu de mais interessante lá? Assim, o que você recomenda para quem chega lá em Sydney? O que é, assim, imprescindível, né? Você tem que ver. É assim, eu fui para Sydney sem saber muita coisa. Eu fui na porra louquice mesmo. Ah, legal, então eu vou. Eu soube de uma prima de uma amiga minha que também ia estar lá. Então, tipo, eu tinha marcado para chegar na família um dia depois. Uhum. Então, eu cheguei um dia antes e fui para casa dessa prima, dessa amiga minha. E daí eu peguei, ela morava lá em Manly. Então eu peguei a balsa que ia pra Manly. E daí eu dei de cara com a Opera House. Todo mundo agora Nossa. Sabe o que é a Opera House. Eu não sabia. Não era muito divulgado, né? Acho que não era tão divulgado, assim, a Austrália, né? Foi em 94, né, você falou? Isso. Eu levei um choque. Aquilo era muito bonito. É muito bonito. É uma coisa, assim, impressionante. Eu fiquei, sabe quando você fica de queixo caindo? E ainda tinha a mulher do lado falando pra mim, ah, vai na minha casa, a gente pode conversar. Tá Austrália. Então, foi uma coisa muito engraçada, assim. Falei assim, nossa, que diferença, entendeu? Da Europa. Da experiência que você tinha tido na Europa, né? Gente, só pra quem não tá ligando o nome à pessoa, né? A Opera House é o cartão postal mais famoso. Sim, é o Canada Place de Sydney. Sim, é aquele prédio maravilhoso, assim. Eu não sei, né? Que tem uns... São arcos, né? São umas pontas, assim. Eu não sei nem explicar. É o Cristo Redentor de Sydney. Na realidade, se você estiver bêbado e olhar a foto do Canada Place e a foto da Opera House de Sydney, você não sabe distinguir. Ah, não. Mas tem que estar bem bêbado. Bom, eu vi aqui que ele foi inspirado ao prédio. Não, eu tô errado. É igualzinho. Vou falar. Não, nada a ver. O prédio do Opera House foi inspirado em templos maias e no iate do pai... tá vendo? Iate. O Canada Place também é o formato de um barco. Um navio. Dimitri. Você bota uma foto aí. Tá no post, comparando. Comparando, aí o pessoal vai... Ouvinte, você toma uma grande, aí olha a foto. Aí diz pra gente nos comentários, tá? Por favor. Bom, a questão é quem copiou quem, né? Bom, e é o monumento mais fotografado da Austrália. Mas assim, você chegou a ver assistir alguma ópera lá, Renata? Algum concerto, alguma coisa? Não, eu não fui. Eu não fiz alguns programas básicos na Austrália. Um dia, sabe, eu volto lá pra fazer. Eu não fui pra Blue Mountains, eu não fui pra Melbourne. Uhum. Eu não fiz um monte de coisas, assim, que as pessoas costumam fazer. Você foi mais pro alternativo, então? É, eu não sei. Foi uma coisa tão circunstancial, as coisas foram acontecendo. Quando eu fui pra lá, Sydney era muito dividida por redutos, uhum, assim. Então você tinha lá, Newtown era o bairro gay, onde você ia assistir show ABBA e Priscila Rainha do Deserto. Olha lá, Júlio, olha lá. Bom, é bom. Bairro gay é interessante. Bairro gay, normalmente, na cidade é um bairro que tem muita boate, né? Sim. Muitos restaurantes bons. Aqui em Vancouver tem a Dave, né? A Dave Street. É verdade. Que é a rua dos coloridos lá. Uh-huh. E é a rua que é bem agitada. É fim sempre de semana, divertido, né? Você queria me trollar, mas eu não saí trolar, muito o Júlio bem. Não saiu, não. Eu pensei que ele ia me xingar. Eu falei tudo pra ele me xingar, ele não xinga. Eu tive uma vivência muito particular em Chelly Beach. É uma prainha pequenininha que fica do lado de Manly, é uma coisa que não tem nada de excepcional, mas ela é uma... Eu adoro praia pequena. E ela é uma praia pequena, limpa, linda. Então eu tenho um carinho muito grande por Chelly Beach. Eu acho que tem um... Eu não sei se vai pra Austrália, pra ficar um dia em Sydney. Eu não vou recomendar pra você ir pra Chelly Beach, mas porque você tem que ver o shopping Queen Victoria Building. É, a minha escola de inglês era na frente desse prédio. É um shopping que você fala, caramba, entendeu? Eles chamam aquilo que se tem no Brasil de shopping, não, entendeu? Nada é shopping comparado ao que se tem em Toronto e em Sydney, entendeu? Uh-huh. Porque são shoppings que você fala, caramba, é uma experiência. Passa o dia inteiro lá dentro e ainda se perde, né, e não viu tudo. A meca do consumismo. Não é a questão do consumismo, não é a questão da construção, o prédio, arquitetonicamente, os prédios são muito lindos. É como entrar numa igreja, entendeu? Você fala, nossa, eu me sinto tão ninguém aqui dentro, eu sou tão pequenininha, a minha experiência humana não é tão importante assim. E é isso, você entra nesses prédios, nesses shoppings absurdamente bem construídos, lindos, e você fala, eu não sou louca por compras, mas eu gosto desses prédios absurdamente lindos. You are listening to Terra Estrangeira. Eu fiquei numa casa, assim, quatro garotos que moravam naquela casa trabalhavam num lugar muito esquisito, que era um, assim, por exemplo, você fabricou uma garrafa de cerveja e na hora de colar o rótulo foi colado errado. Uhum. Então eles pegam a fábrica, em vez de reutilizar esse material, joga fora essa cerveja inteira. Nossa. E eles mandam para um lugar, um lixo específico que vai fazer a reciclagem desse material. Tem quatro caras que trabalhavam nesse lugar e o que eles faziam? Eles enchiam a mochila de bebida. Então a gente bebia, entendeu? Nossa. Sensacional, hein? Eu faria o mesmo. Esse é o emprego dos sonhos, né? O cão foi quem botou pra nós beber. Imagina bem a cerveja linda. Lá lacradinha, né? Que é, o produto é o mesmo, né? Sim. Coisa linda. Só demais. Tá com o rótulo torto. Genial, genial. Gênio. Parabéns pra eles. Ao mesmo tempo, ninguém era da Austrália, ninguém era de Sydney. Então a gente ia juntar, vamos pra Newtown ver o show da Priscila. Todas as pessoas novas que chegavam naquela casa assistiam os dois grandes filmes que tinham da Austrália naquela época. Que era Priscila Deserto e O Casamento de Muriel. Ai, gente, os dois são o máximo, né? Olha só. Eu amo esses dois filmes. Pra falar a verdade, não vi O Casamento de Muriel. Ah, é muito bom. É muito divertido. É muito engraçado. Então, assim, eu vi esses filmes milhões de vezes, entendeu? Porque naquela casa tinha uma quantidade de gente entrando e saindo, era muito absurdo. Uhum. Uma vez que a gente ficou, tinham 30 pessoas morando lá. Nossa, gente, era uma família, assim, ou dava briga? Na pia tinha um bilhetinho escrito assim: um dia se achou uma pia aqui, parece que ninguém sabia que ela existia. E a quantidade de louça que ficava de um dia pro outro, inacreditável. E eram ingleses. Ingleses têm essa coisa de tomar o chá. Então, tipo assim, a gente se reunia todo mundo às 7 horas da noite na sala pra assistir os Simpsons. E daí, invariavelmente, alguém levantava e perguntava: alguém quer chá? Todo mundo queria chá. Imagina, chá pra 30, né? É, chá pra 30. E daí tem essa coisa, que algumas pessoas tomam chá, não sei das, chá com açúcar, chá com leite, chá com não sei das... E daí, assim, você chegava na geladeira, abria, você vai pegar o leite de quem pediu, entendeu? Todos os leites estavam escrito go, fuck off, mas você pega um leite e bota pra todo mundo que pediu. Gente, mas eu acho isso muito interessante, assim, né? Se você sai do Brasil, né, com essa proposta de ter uma experiência, né, no exterior, assim, e principalmente se você é mais jovem, assim, né? Só esse fato, assim, de morar com um monte de gente, assim, acho que só isso já é uma experiência absurda. Você nem precisa conhecer o lugar em si, mas essa convivência com pessoas de outras culturas e aprender a ser paciente, a dividir, né, com gente que você nunca viu na vida, é uma loucura isso. É praticamente um Big Brother, né? Vamos dar as boas-vindas aos guerreiros e guerreiras. E perceber, assim, que não importa a cultura, se você pegar no meu leito, eu vou mandar você pra aquele canto, né? Sim. Mas não adianta, porque você não tem só como saber quem é que roubou o seu leite. Gente, que loucura. Mas você manda mesmo assim, né? Manda todo mundo. E era uma coisa com paredão depois, né? E era uma coisa dos líquidos da casa, né? Era o leite, era o shampoo, o creme rinse. Eram os líquidos que desapareciam na casa. Cerveja, então, não tinha nem condições. Essa daí, né? Na hora que aparecia, já desaparecia. Mas é engraçado, né? Isso eu não sei se... Eu tenho essa ideia de Austrália exatamente assim. Uma veja, zona. Nada disso. As pessoas que vão com esse espírito aventureiro mesmo de... Ah, não sei. Porque quem vem mais pro Canadá, vem mais com família, são casais, Ned, né? Flanders, né? Não sei, mas... E quem vai pra Austrália, no começo, vai com esse espírito de aventureiro mesmo, de desbravar. Eu não sei se é só uma impressão minha. Até queria perguntar pra Renata se é isso mesmo. Eu acho que a minha impressão é essa também. Porque, né, assim, Austrália, sol, surf, ou então neves, é sempre esporte radical, né? Uhum. É sempre ligado a esporte radical. Uhum. Então acho que o pessoal que vai é solteiro, né? Então, entre aspas. Eu acho e que aí, é Canadá isso. Não, frio, tá, vamos ficar em casa, não. Então é casal. Confirma-se o paradigma ou não? Eu acho que precisa de uma certa coragem pra ir pro Canadá, entendeu? Uhum. Essa coisa de ir pro Alasca, você precisa de uma coragem, entendeu? Uhum. Porque você vai ter que, pra brasileiro, você vai ter que mudar de roupa. Você vai ter que vestir um traje que você nunca vestiu antes. Você vai ter que se preocupar com frio, que poucas pessoas no Brasil têm esse hábito, entendeu? De viver tanto frio. Na Austrália, não, entendeu? Eu não tô falando que não tem neve. Óbvio que tem neve, tem mais frio na Austrália, mas tem o verão, entendeu? E em Sydney você tem a praia, você tem uma coisa. Eu acho que é um lugar muito gostoso para você se aventurar, a Austrália. Não é, não tem a rigidez. Uhum. Agora que foi tomada, depois, eu acho que teve uma diferença da Austrália antes e depois das Olimpíadas, né? Depois das Olimpíadas, a Austrália foi tomada por gente. Tem muito mais gente lá, tanto que um brasileiro foi assassinado. Sim. Pela polícia e tal. Na época que eu tava, meu, era tudo... Era, a cidade era tão assim, dividida por ambientes... E todo mundo podia... Eu circulei em todos os bairros de lá, entendeu? Muito segura, né? Muito segura. Mas era muito seguro, não. Teve um inglês que foi assaltado na estação de trem por uma criança que falou: ah, que legal o seu fone de ouvido e tal. E ele se sentiu ameaçado e deu o fone de ouvido. Deu o... Não era fone, era Discman. Às vezes era só uma criança falando: nossa, que legal o seu Discman. É, entendeu? Mas ele falou assim: ah, mas quer dizer que ele deu de bom grado, mas se sentiu assaltado, né? Pois Ele contou pra todo mundo que foi assaltado. É. Agora, tem aquela teoria, né? Vocês me comprovam essa teoria que a Austrália foi colonizada por bandidos? Eles mandaram todos os bandidos pra lá. Era colônia penal, foi isso mesmo. É o Ned Kelly, né? Como é? Isso é verdade, mas olha, os australianos têm tanto orgulho disso. É uma coisa meio louca isso, porque não é uma coisa que pesa na consciência deles, não. Porque o que eles falam, que eu escutei muito quando eu fui para a Austrália, eu não sei se isso é fato ou não. Eles falam assim, ah não, eles precisavam de gente para cá, então se o cara cuspisse na rua, o policial viu, ah não, você vai para a Austrália. Então não é que eram criminosos que matavam, que roubavam, não, eram pessoas de crimes brandos, entendeu? Ah, eles queriam popular, popular um local longínquo, aí arrumava qualquer desculpa, né? Ah, você eu não gostei muito da sua cara, não. Vai pra lá. E a Austrália... Eles não levaram Bangu pra Austrália, entendeu? Eles pegaram gente que cometeram crimes leves. Pra deixar claro, acho que Renata falou Bangu se referindo à prisão, tá? Não ao bairro. Ah, por sim. Favor. Chega de panos quentes. Bom, só momento história aqui, só pra gente se situar, tá? A Austrália foi descoberta por exploradores holandeses em 1606. É muito recente, né? E metade oriental da Austrália foi reivindicada pelos britânicos em 1770, né? Inicialmente colonizada por meio do transporte de presos para a colônia de Nova Gales do Sul, fundada em janeiro de 1788. Se pensar, é muito recente, né? Nossa, a gente acha que o Brasil é novo. É verdade. Recente demais. Por mais que você tenha nascido na Austrália, todo mundo sabe de onde veio, entendeu? Uhum. De que lugar da família veio. É muito diferente. E o australiano em si, como é que ele é? Porque você falou que é muito simpático, muito aberto. É isso mesmo? É como o pessoal de cidade do interior do Brasil, assim, que quer te receber em casa? Porque aqui... No Canadá, as pessoas são mais fechadas, né? Demora muito até você realmente visitar a casa de um canadense. Ninguém te convida pra ir, assim, pra casa. E aí, na Austrália, então, é totalmente diferente. Olha, eu fiz vários trabalhos na Austrália. Um deles, que eu nem lembrava mais, eu fiz pesquisa de mercado. Eu tinha visto de estudante, então eu podia trabalhar 20 horas por semana. Então, eu fui fazer pesquisa de mercado. E eu fui fazer uma pesquisa de mercado que eu tinha que bater na casa das pessoas e perguntar se elas usavam gilete. Nossa. Falar com gilete. No final, eu tinha que entrar na casa da pessoa e ver a gilete que ela tinha no banheiro. Que nossa! Genial. Que é isso? Mas assim, as pessoas respondiam pra mim sem nenhuma... Eu achava aquilo estranhíssimo, entendeu? Eu poder entrar na casa... Teve um cara que uma vez me respondeu, ele saiu do banho pra falar comigo. Nossa, ele falou, pelado. Eu achei... Não, ele veio de toalha. Eu achei aquilo tão... Meu, isso não seria possível no Brasil. Não. Entendeu? Não sei se é possível na Austrália agora. Mas quando eu fui, era, entendeu? Era bem possível aquilo. As pessoas tinham uma abertura muito absurda. Era muito gostoso isso. Tinha muito australiano que vivia daquele... Como é que chama? O dinheiro do que o governo dá pra eles... Uma pensão? Pensão do governo? Ajuda? Não, é jovem que não arrumou emprego ainda. Welfare. Esmola. Não, tinha um nome, tinha um apelido, acho que era Doll, eu não lembro. Tinha um apelido específico esse dinheiro. Então tinha várias pessoas que eu conheci que até faziam trabalho em restaurante e tal pra ganhar o dinheiro extra, mas viviam desse dinheiro do governo. Não tinha uma preocupação com a formação acadêmica. Não tô falando que todos os australianos são assim, é claro que não, entendeu? Mas tinha uma juventude australiana que tava despreocupada da vida, tava vivendo a vida boa, porque o governo dava um dinheiro bom. Tava dando peixe, né, em vez de ensinar a pescar. É. Renata, eu tenho uma pergunta. Não tem nada a ver com o que tu tá falando aí, mas me veio na cabeça aqui. As praias aqui na costa oeste, não sei na costa leste, Canadá, mas na costa oeste são muito feias, assim, em termos de... A questão da areia, né? Aqui é pedra, aqui não tem aquela areia gostosa. E quando tem areia, é areia grossa também. É. Como é que são as praias lá na Austrália? Elas lembram um pouco as praias brasileiras, as praias do Nordeste, as praias cariocas? Ou... Olha, eu acho que essa coisa de que no Brasil tem as praias lindas é um puro mito absurdo, porque na Austrália as praias são tão belas quanto aqui, e é um gosto pessoal, entendeu? Eu gosto de praias pequenas. É, eu também, nossa. Não, tá, a praia é pequena, mas como é a questão da areia lá? Porque aqui tem praias belíssimas na foto... É. E quando você chega lá, você tá pisando nas pedras e assim... É, não, mas lá não tem esse problema, não. As praias são absolutamente maravilhosas, a areia é fina, é branca, Não é branca, é cor de areia, né? E tem uma vantagem. As praias na Austrália têm uma vantagem indescritivelmente maravilhosa. É o seguinte, todas as praias na Austrália têm uma piscina. Como assim? Olha. Tem uma piscina pra você praticar, pra você poder nadar. Que louco! A piscina é construída de um jeito nas praias, quando a maré enche, ela limpa essa piscina. Então é uma água sempre fresca. Então água a piscina, salgada, então, né? A piscina é com água do mar, então, é isso? É uma piscina com água do mar, não tem onda, porque ela não fica enchendo o tempo inteiro, é só quando a maré enche, que dá uma limpada e tal. Uhum. Mas é uma coisa tão absurda você ter a possibilidade de ter a sua piscina. Essas coisas é que separam o primeiro mundo do resto do mundo, né? Assim, eles têm algum problema, não é um problema, mas assim, eles têm alguma necessidade ou alguma coisa que eles queiram fazer, eles vão lá e fazem, né? Assim, eu não sei, o Brasil é lindo e tudo, mas é muito assim... Vai levando, vai acontecendo, né? Uhum. Assim, você não tem projeto, não tem, o pessoal pensa fora da caixa, isso é uma coisa que às vezes, né? Olha, eu nem tinha imaginado que houvesse uma coisa assim, né? Eu lembro que eu tinha lido, nem sei se isso é verdade ou não, que 2/3 da Austrália é deserto. Uhum. Então, eles têm um apreço pela água muito diferente que a gente. Então, quando eu fui pra lá, foi em 94, 95. Todas as privadas, públicas ou privadas, tinham 2 botões. Já nessa época. Em 94, entendeu? Atualizou o blog é uma coisa, só fez xixi é outra. Uhum. É uma coisa muito diferente, entendeu? É uma coisa que você olha para aquilo e fala assim, não, o que, que eu faço com esses 2 botões? Até que você aprende como é que funciona o negócio. Ah, legal. Número 1, número 2 nas privadas. Não existia essa lógica. Não, mas entendeu? Eu entendo, essa consciência ambiental. Na verdade, acho que eles não têm muita água doce, né? A água que eles têm é da costa, né? Os rios deles não são muito... caudaloso. Então, Sydney conseguiu se desenvolver rápido por causa disso. Porque ele tinha água. Olha, tinha água doce. Tá vendo? É, por isso que a colonização começou por Sydney, porque foi o primeiro lugar que eles encontraram. Eu, sei lá, eu posso estar falando. Foi o que eu escutei. Uhum. É que Sydney tinha uma quantidade de água doce muito grande. Muito bem. Mas é tudo muito diferente, né? Quando eu cheguei na casa de família, quando eu terminei meu primeiro banho, a mãe de lá, né, a responsável pela casa, tava do lado de fora e falou assim, meu, você tá louca? Banho não pode demorar tudo isso, não. Olha aí. Você lembra quanto tempo você demorou? Mas eu lembro quanto tempo podia demorar. Não podia demorar mais que 5 minutos no banho. Nossa. Olha aí. Ela deve ter passado meia hora no banho, que os brasileiros passam, né? A gente tem, né, esse aquela coisa mesmo. Legal e tal. Aí a mulher já tava com a 12 no ombro, assim. Como é que é, minha filha? Tomou-lhe um esporro. É assim, e lavar a louça, que nem a gente lava, que a gente joga um monte de... Eles não, eles têm um lado da pia pra colocar a louça suja, passar na água. Eu nem lembro como é que é. É a mesma coisa que em Inglaterra, deve ser a mesma coisa no Canadá. Que é a mesma água que você enxágua o primeiro prato, você enxágua o 25º. O, sei lá, o prato número 50, é a mesma água, entendeu? Enxágua eu já tudo, vi isso é? Em filme, agora... Eu na não, prática na aqui prática, eu nunca vi também, não. Apesar que aqui tem tanto imigrante, né, que o pessoal deve trazer os costumes desde lá. No... E daí eles tiravam um carro que a gente lavava louça que nem a russa. A russa que morava lá também lavava louça assim, e ela achava que era um desperdício de água. Uh-huh. Renata, como é que foi aí essa longa viagem por todas as principais cidades aí da Austrália? Então, quando eu tava em Sydney, eu conheci 2 holandeses. A gente trabalhava junto, fazendo trabalho lá em Sydney, e a gente resolveu viajar. Um dos caras tinha um carro que ele comprou por $1,000 australianos, que era uma bomba atômica. No primeiro dia de viagem, quebrou. A gente ficou meio desesperado. Essa história de carro barato é muito engraçada. É maravilha. É baratinho, mas... funciona. E a gente ia acampando, entendeu? Então... Era muito louco, assim, acabou no meio da estrada, a gente conseguiu um lugar pra levar o carro pra consertar, a gente teve que ficar num hotel chinfree no primeiro dia e tal, mas depois a gente tinha meio que um cronograma de viagem. Uhum. E a gente acampava, dormia nós 3 dentro da barraca, era muito engraçado, assim, era muito louco. Você e os holandeses? Eu e os 2 holandeses. Eu era muito, muito tranquila nessa época, assim, eu não sei, eu, não sei muito explicar isso. Eu dormir numa barraca com dois homens, atualmente, seria uma coisa estranha. Na época, não foi, entendeu? Foi uma coisa super tranquila. Um deles se trocava na minha frente com uma liberdade, assim, muito ele... acordava de manhã de cueca, ia fazer flexão, eu ficava só olhando, nossa, que cara bonito, tal. Ele pintava as minhas camisas, era uma relação super bonita, assim, era uma coisa super joia. Aí a gente chegou na Gold Coast, a gente fez o curso juntos de mergulho, mergulhamos. Você fez curso de mergulho lá? Ai, gente, que maravilha. Imagina como é que mergulha. É que eu só tô imaginando, né? Você sabe que eu fico sempre... Quando a gente faz o programa, eu me transporto, né? Eu sei, eu nunca fui, né? Mas eu fico só imaginando como é que deve ser. Carol já fez mergulho, não foi, Carol? Eu fiz mergulho em Fernando de Noronha. Não, eu fiz mergulho já também, mas eu tô falando, então... eu não fiz mergulho na Austrália. Fez mergulho aonde, Fá? Foi em Recife. Não, em Porto de Galinhas, né? Não é Recife, é... Legal também. Pernambuco. É. Ô, Renata, mas me conta, essa viagem de vocês era um clima mais aventureiro? Era só acampamento, só em camping, comida mais barata? Era total aventura, assim. Quando a gente foi fazer o curso, a gente fechou um pacote com a escola. Então a gente dormiu na escola que a gente teve aula, a gente comia aquela... Sabe como é que é aquela carne que fica virando no espeto? É um tipo churrasco grego? É... Eu comi gente, o churrasco grego churrasco tem no mundo mongol, inteiro. Churrasco mongol. Tem no mundo inteiro, né? É, eu não lembro o nome disso lá. E eu comia isso. Atualmente eu não como mais carne. Eu acho que é porque eu comi muito churrasco grego lá. Virou carne. Não, eu não virei. Eu só não como carne vermelha. Eu como frango, peixe, mas eu cansei da carne. Mas a gente comia essas coisas, entendeu? Era divertido mergulhar. E foi muito engraçado fazer esse curso, porque assim, tinha uma garota que tinha horror de tubarão. Primeira vez que a gente mergulha, o tubarão vai ficar do lado de quem? Nossa. Ai, gente, mas tem alguém que não tem como horror assim? De tubarão? Peraí. Eu sou amigo dos tubarões, assim? Eu gosto. Bicho dócil. Não, mas era uma questão de... Ela tinha pavor, entendeu? Ela tinha horror. Todo mundo tem medo de tubarão, mas ela tinha... Eu acho que foi uma coisa muito louca, mas o tubarão que ficou do lado dela era um tubarão vegetariano, aquele que não tem nem dente. E era tubarão banguela. Tutubarão. Era o tutubarão. Mas ela olhou aquele bicho com aquela corcunda, não é corcunda, como é que chama o negócio? A barbatana lá, ó. Aquela barbatana. Imagina, ela subiu. Nesse momento você escuta a trilha de Jaws. Mas o curso de mergulho você fez onde? Em qual cidade? Gold Coast. Olha aí. Que em português, nosso tradutor? A Costa Dourada. Olha aí. Tá melhorando, né? Na verdade é a Costa de Ouro, né? Porque seria os Golden Coast. Era a Costa Dourada. Verdade. Tá apanhando. Mas mergulhar na Austrália é um sonho, entendeu? Porque você não faz. O meu professor, ele falava assim: Renato, o que eu faço quando não tô dando aula? Eu mergulho, eu vou lá pra baixo, sento e espero, entendeu? Eu não saio do lugar. Porque é um desfile, você vê lá, de repente passa um monte de peixe, que eu chamava peixe arco-íris, porque eles têm várias cores, assim. Era um absurdo aquilo, entendeu? Daí vem, de repente, uma daquelas tartarugas imensas. Ai, gente, nadando, naquela lentidão, como uma tartaruga mesmo, assim, né? Mas passando, é tão bonito aquilo. E daí vem um tubarãozinho, vem uns peixinhos estranhos. Falando em animais, assim, né? Como é que é a fauna? Porque a gente tem, né, esse estereótipo das coisas estranhas. Estranhos, né? Bichos estranhos da Austrália, né? E você chegou a ver canguru, ornitorrinco, crocodilo, coala. Como é que foi a sua relação com a fauna australiana? Levou um murro do canguru, não? Canguru, você não precisava fazer muito esforço, né? Pra levar o murro dele? Não, porque a gente não. A gente foi viajar de carro, então assim, tem várias placas. Cuidado com um canguru, cuidado, porque canguru não é um bicho assim muito... Se você olhar um canguru, você vai ver que é um bicho estranho, porque ele não tem muito como andar, ele só tem como pular. É um bicho surrealista, né? É um bicho surrealista. É um bicho louco. E daí você sempre imagina que na bolsinha da mãe canguru tem a carinha do canguru menino. Pô, você só imagina que todos os cangurus são fêmea e tem um filhotinho, senão, né? Não tem graça, não quero ver esse bicho. Mas na verdade, a canguru mãe, quando tá com o filhote tá virado pra dentro. Ele não fica então, com a carinha lá, né? A carinha dele, né? Você não vê a carinha dele. Então é muito diferente. que é um bicho realmente esquisito. Mas quem tem a bolsa é a mãe ou é o pai? É a mãe. É a mãe, né? Acho tá confundido que é a mãe, com o cavalo marinho, Júlio. Você vê que o Júlio é biólogo. É, a minha faltei aula de biologia. Mas então, ô Renata, e aí você vê canguru assim, que circunstância lá, passeando... Passando na estrada. Gente. E daí eu fiquei num albergue, quando eu fui ver a pedra lá, o Luru, eu fiquei num albergue que tinha no quintal de casa, em vez de ter dois cachorros, tinha dois cangurus. Olha algum cangurus domesticados. Bichinho doméstico ali, animal de estimação, mas... E em alguns postos que a gente parou no meio do caminho, tinha tipo hospital de cangurus que tinham sido atropelados, eram mandados pra lá. Então, ver canguru não é um sacrifício. Uhum. Do lado do cais, onde eu pegava o ferry pra Manly, que no final eu fui morar em Maine de novo, né? Uhum. Eu ia comer no McDonald's e tinha uns pássaros muito grandes. Eu não sei o nome daquele bicho. Pelicano? Não, eu não sei o que que era. Eu não sei, eu chutei. Um passarinho normal, entendeu? Não era um... Tipo, aqui em São Paulo, você tem os... Sei lá. As pombas. Era um bicho de perna comprida, tal, que lá pedi a... Então vamos chamar de pomba australiana, então. É uma... Tá vendo? É um especialista, é um... biólogo. Me pedia a batata frita do McDonald's. Eu achava aquilo muito exótico. Peraí, como assim ela te pedia? Ah, ficava subindo em cima da mesa, alguma coisa assim? Entendeu? Ficava lá. E você jogava a batata frita, ficava toda feliz. Aí chegava mais perto ainda. Ai, gente, quero saber que pássaro é esse agora. Aí teve uma vez que eu fui, eu tava com os holandeses, a gente chegou numa montanha. Eu não sou muito de subir montanha, por duas razões. Porque eu sou uma pessoa preguiçosa e porque eu realmente já subi montanha demais pra achar tanta graça assim. Então, eles foram subir a montanha e eu fiquei no carro... escrevendo no meu diário, alguma coisa assim, tal, de repente chega um pássaro indescritível, entendeu? Porque ele tinha um bico vermelho e era todo preto. Olha, que louco. E ele queria entrar no carro, eu tive que me fechar dentro do carro pra ele não entrar, era um bicho muito grande. Eu falei assim, meu, Austrália tem problema com essas aves grandes. Não tem andorinha, não tem sabiá, entendeu? Os pássaros são muito grandes lá. É uma tamanho coisa... família. Tem carnal, entendeu? Deve ter, mas eu vi uns pássaros muito grandes lá. Bom, e coala não vê, porque assim, a gente é... Ai, não sei, principalmente quem não foi, né? Eu quero saber essa ideia, né? Que nem a gente acha... Estrangeiro acha que tem macaco na rua, no Brasil, a gente às vezes tem, né, essa ideia de que... Tem, todo mundo carrega um coalinha no ombro, é, né? É, coala, mas não é assim, né, não é no meio da e cidade. E aqui no Canadá todo mundo carrega um racun no ombro. É, no guaxinim. Talvez se você for pro sul, no lugar que é mais frio, você consiga achar coala no seu habitat natural. Uh-huh. Eu não fui em nenhum lugar tão frio assim pra ver habitat natural de canguru... De coala. De coala. Aliás, ouvinte, eu falei aqui em guaxinim, cuidado com os guaxinins. Só isso que eu tenho a dizer. Isso foi só um warning de... É, um off aí, pra se você algum dia cruzar com um guaxinim. Não diga, que bonitinho, não tente passar a mão nele, não. Não tente passar a mão, não. Deixa ele lá quieto em cima da árvore comendo as frutinhas dele, os berries dele. Ele é bonitinho, mas ele é estranho. Bonitinho, mas ordinário. eu tenho foto deles, eu vou... O Dimitri vai botar uma foto no post do guaxinim. Ele solta aquele cheiro horrível. Não, esse, não, é, não. Esse é o gambá, que aqui tem também, inclusive. O gambá clássico do desenho animado. Ah, é, aqui tem o do desenho animado, aquele que é preto e branco. Mas voltando pra Austrália. Voltando pra Austrália. Bom, de Sydney você foi pra Brisbane e o que tem lá? Na época tinha uma praia, é muito engraçado, porque é tipo... É rio lá, né? Não é, lá, não é litorâneo, né? Não é. É tipo a Salvador da Austrália, só que ela não era no litoral, era no interior. E não tem o axé, né? Não tá tocando axé, pelo menos. Seguro tchan, amarro tchan, seguro tchan, tchan, tchan, tchan. Não, não tá, mas ele... Deve tá tocando reggae, todo mundo. Meu rei, My King, My King. Mas foi um lugar onde eu vi rede, as pessoas vendendo olha rede. Aí. Nossa, olha, a maca. Olha aí, maravilha. É. Um costume bem baiano. É, mas o... Ah, mas eu dormi de rede em vários lugares do Brasil. Norte inteiro, em Fortaleza, sei lá. Fortaleza, que o povo quase não gosta de rede, né, Carol? É, imagina. Mas isso foi uma coisa legal de vir em Brisbane. Eu falei, nossa, tô realmente no Nordeste, assim. Eu tô no lugar do... Que não é o sul do Brasil, não é o sudeste do Brasil. Uhum. Mas, e tinha uma praia. Isso é uma coisa que a gente achou muito curioso. Tinha uma praia. Eles fizeram a praia artificial. Mas é uma praia artificial de rio, então, é isso? É. Bom, e Brisbane, só pra constar, né? Ela é a terceira maior cidade da Austrália, depois de Sydney e Melbourne. E uma das mais famosas também. Aham. Uhum. Só conheço Melbourne porque eu acompanhava a Fórmula 1 no tempo do Senna e o autódromo da Austrália é lá. Em todas as suas emoções, o grande prêmio da Austrália... Bom, o que aconteceu foi o seguinte, no Gold Coast, eu e os holandeses, a gente se separou. Cada um foi para um lado diferente. Uhum. Eu queria ir pro interior, eles queriam ir mais pro norte, um queria ir pro norte, outro queria ficar lá e tal. Então a gente se separou. Então eu peguei um ônibus e fui para Uluru. Que é aquele monolito lá famoso no centro da Austrália, né? É, e é muito engraçado viajar de ônibus, porque você tá num deserto, é distante de qualquer lugar, o Uluru fica no meio da Austrália. Então, é no meio do nada, né? Uma coisa... É uma coisa totalmente louca. E o ônibus vai parando nas fazendas pra distribuir correio. Que louco! Maravilha, maravilha. Nossa! Quer dizer que não é uma linha turística, então, de ônibus? Era uma linha turística de ônibus. Mas aproveita! Aproveita, aproveita e distribui o correio. É isso que eu digo, rapaz. Tá vendo? É isso que eu digo. Tem que ser assim mesmo. Vocês esperam um pouquinho, tá? Vocês esperam um pouquinho. Só vou lá deixar essa cartinha lá, jovem. O ônibus chega ao destino no horário previsto? Chega, chega. Então funciona, porque, gente. Assim, não é, né? Que então tem, não é que tem tantas fazendas assim, entendeu? A Austrália é um lugar de vastos territórios e não é que tem correio pra todo mundo o tempo inteiro, entendeu? É um pensamento diferente, entendeu? Mas de vez em quando ele parava, colocava lá na caixinha de correio, que nem americana, uh-huh. Ou pegava o correio que ficava lá e ia embora, entendeu? Era uma coisa... Eu achava aquilo muito engraçado. Mas e esse trajeto, ele passava pelo deserto ou eu tô ruim de mapa? Totalmente pelo deserto. Pelo deserto. Upa, eu pensei que ele ia dizer totalmente ruim de mapa. Ai, gente, que loucura. É a Priscila Rainha do Deserto mesmo, assim. Total, eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, não foi difícil criar Priscila Rainha do Deserto, porque o deserto, ele é um espetáculo, ele é lindo, ele não é o deserto que você espera encontrar um dia, que é aquelas areias brancas, é um deserto vermelho, é laranja, não é um deserto que nem no Saara, entendeu? Uhum. É outro tipo de deserto. É outro tipo de impressão, hein? Ah, era uma alegria tão grande ver aquilo, porque é tão bonito. É uma coisa tão difícil de descrever, sabe? Porque é muito lindo, mas é tudo muito flat, não tem montanha. É tudo muito, muito reto. É outro planeta, assim, você se sente um pouco em outro planeta, né? Porque é muito diferente do que a gente tá acostumado. Ah, sim. É quase Marte, entendeu? É quase o que eu imagino que seja Marte. Não, é porque aquela foto da própria pedra, né? Pra quem nunca ouviu falar, é Uluru, Uluru, como é que pronuncia, Renata? Uluru, a pedra lá do meio. Quando eu fui pra lá, chamava Ayers Rock. Aham. Uh-huh. E daí, quando eu cheguei lá, descobri que o nome aborígene da pedra era Uluru. Uhum. Será? Alguma coisa assim. Uhum. Era uma palavra estranha. Mas todo mundo chamava de Ayers Rock. Agora não chamam mais, né? Agora virou o nome aborígene. Voltou a origem aborígene do negócio. É. Porque é uma pedra sagrada, né, para os aborígenes. E tem uma história interessante que eu já ouvi falar, que se você não pode levar nenhum pedaço do monolito para casa, que traz má sorte, né? E que eles contam que todo dia chega pacote lá pelo correio, talvez seja o mesmo ônibus, né, que seja, e levando um pedaço da pedra de algum turista que tá devolvendo. Olha. E pedindo, e pedindo desculpas por ter levado, porque trouxe algum tipo de azar. Uma maldição. Olha aí. Ai, que triste, eu adoro colecionar pedras dos lugares onde eu vou. É, mas não pega essa. Não quando pega você essa, for pra Austrália. Carol, pega outra. Tudo bem, nota mental, nunca pega, vão pegar. Pega uma vizinha dessa. Olha, aí você pega uma vizinha dessa e fala: olha, essa daqui não é a original, mas ela era vizinha, assim, vizinha de porta. Eu peço pra mim até lá, não posso pegar de lá. Quando eu fui pra lá, não tinha essa coisa. Eu não escutei esse mito da pedra. Ih, não. A Renata pegou uma pedra. Não, eu não peguei. É, o mito que tinha é que os aborígenes não queriam que as pessoas tirassem foto, nem que as pessoas subissem na pedra. Olha. Eu respeitei metade, eu não subi na pedra. Tá. Mas eu também teria respeitado. Eu também teria respeitado essa metade. A mesma metade, inclusive. Mas eu dei a volta por fora e... assim, pela parte... Porque assim, eu fiz um pacote, eu comprei um pacote de turismo pra ir pra lá, né? Tava sozinha, não ia eu sozinha pra lá no meio do deserto e tal. Fui guia turista total, assim. E daí, assim, ou você subia ou você fazia a volta pela rocha embaixo. E eu resolvi fazer a volta por baixo. Dá o mesmo tempo. É muito grande, assim? Descer. ela não é tão gigantesca assim. Agora, é muito louco, porque eles fazem isso, você sobe, você desce, daí você vai ver a pedra, o monolito no pôr do sol. Nossa. Daí você fica louco, porque você, se você tomar um ácido, eu acho que você pira. Porque, gente. Porque é uma viagem, gente. Aquela pedra, a olho nu, a uma distância... Eu não tava do lado da pedra, a gente fica numa distância razoável da pedra. Ela vai mudando de cor. Que loucura. Ela é vermelha, né? Um laranja vermelho. Mas ela vai mudando de cor. Conforme o sol vai se pondo, ela vai mudando de cor. Você olha aquilo e fala assim, não, eu vou, sabe, coçar meu olho. Que eu tomei, né? É, entendeu? Eu não tomei nada, não fumei nada, não teve drogas nessa história. E tá mudando de cor, assim, sei lá, entendeu? Você vê as pessoas que estão do seu lado, elas não estão mudando de cor, mas a pedra muda de cor. Que loucura. A pedra não, monolito, desculpa. Você fica falando monolito, eu lembro do monolito do 2001, é o que me vem à cabeça. Fica aqui a dica pro nosso ouvinte, né, galera? Por favor, se vocês chegarem a visitar a pedra lá do Uluru, na Austrália, por favor, não tomem doce. Ele é naturalmente incrível. Não precisa, né? É, não, e daí tem naquela época tinha o acampamento, então você fazia aquele churrasquinho de... Churrasquinho, não, aquele espetinho de marshmallow, sabe, tipo de filme americano. Uhum. É divertido. É, depois só que eu vi a história do filme do Jingle. Ah, eu não assisti esse ainda. Mas eu já ouvi falar. Jingle é um cachorro, parece um cachorro. Uhum. Você chega no deserto, perto da pedra, eles estão lá. Nossa. É um bicho que tá lá solto. Todo mundo fala pra não alimentar, mas é óbvio que todo mundo dá comida pra eles, porque ele tem uma cara de pobre coitado. Não tem como, eles aprenderam, entendeu? Né, fazer essa cara. É tipo, como é que chama aquele cachorro que tem essa cara também? Todo cachorro desenvolve essa cara, mas tem um cachorro que é... De pidão, cara de pidão. É técnica isso. Labrador. Sim. Labrador tem essa cara de me dar, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer. É isso, entendeu? O Dingo tem essa cara. Só depois é que eu vi o filme, entendeu? De que a Austrália, durante muito tempo, acreditou que uma mulher tivesse matado seu próprio filho, quando na verdade tinha sido um Dingo. Sim, e fizeram um filme, né, com a Meryl Streep. Mas olha a loucura de um país, entendeu? Acreditar que uma mãe é capaz de matar o próprio filho, mas o cachorro... O animal selvagem deles não vai fazer isso. Nossa, até... Eles defenderam o Dingo e incriminaram a mãe. Preferiram incriminar do que... A suspeita inicial foi a mãe, em vez de... O Dingo com essa carinha de bonzinho, de pidão, não faria isso, né? E depois viram, acharam, conseguiram desincriminar a mãe e incriminaram o Dingo. Mas os Dingos estão lá muito bem, obrigada. E eles são super bonitinhos. Não dá pra passar a mão, não é um cachorro tão bonitinho assim. Quem quiser saber sobre esse filme... É com a Meryl Streep. O nome do filme é A Cry in the Dark. É um filme de 1988. Com a Meryl Streep. Sim, tem 6.9 no IMDB, onde você tá pesquisando aí, que eu tô vendo daqui. Mas eu só vi esse filme depois que eu voltei da Austrália. Eu não tinha visto antes, não. E não era um filme que a gente passava na casa que eu morava. A gente só passava Mirror's Wedding e o... Que são bem mais alegrinhos, né? Eu concordo. Eu acho que no clima da casa tinha que ser esse mesmo. Tinha mais ave. Mas e aí? E o resto da viagem? Você voltou... Aí você foi pra... Daí aconteceu um pequeno acidente de percurso. Que é o seguinte. Eu comprei, em algum posto de combustível, eu comprei um livro pra ler no ônibus. Que eu tava viajando sozinha e tal. E cruzar o deserto de novo, comprei um livro pra ler, que era A Paula, da Isabel Allende. Uhum. E foi uma catástrofe, porque eu chorava, assim, sabe? Eu chorava, porque é a história de uma pessoa, da filha dela que entrou em coma. Uhum. E eu tinha entrado em coma em Londres, tal, então eu sei, nossa, assim, foi muito doído pra mim ler esse livro. Então, quando eu cheguei em Canberra, eu tava destruída. Entendeu? Você já tava com o astral pra baixo e aí contribuiu pra não gostar muito da cidade, alguma coisa assim. Eu não tenho muita simpatia por concreto, cimento e vidro. Uhum. Essa coisa da arquitetura moderna. Então eu já cheguei acabada em Canberra, eu olhei aquela cidade e falei assim, que peguei o primeiro ônibus e voltei pra Sydney. Voltei pro meu paraíso. Uhum. Foi isso, entendeu? Mas é uma, eu não acho que Canberra seja tão ruim assim. É que eu tava realmente num momento muito ruim. Depende do nosso espírito. É, e cansada de viajar sozinha, né? Daí eu voltei lá, fiz um monte de amiga em Sydney e foi super divertido. Mas essa viagem toda, assim, saindo de Sydney, indo até o centro da Austrália e voltando, levou quanto tempo? Ah, não tenho a menor ideia. Um mês? Ah, não, porque eu demorei muito pra lá aprender a mergulhar. Ah, e depois eu fui fazer ceboia fria. Gente, ceboia fria. Não, eu acho que essa história merece. Acho que merece aí. Eu acho que você merece. Conta, como assim? Onde que você foi ceboia fria? Eu não lembro onde eu tava. Eu tava provavelmente perto de Brisbane e eu tava sozinha num albergue, e daí tinha esse pessoal que trabalhava de boia fria para conseguir dinheiro para continuar a viajar. Eles contratavam as pessoas que ficavam no albergue para fazer isso. Eu falei, ah, vamos, né? Mas eu, era implantação? É plantação de batata. Eu fui em plantação de batata e colheita de morango. Que loucura! Olha aí! Desculpa perguntar, Renata, mas a grana era boa? Era. Todos os trabalhos que eu fiz, eu acho que o único trabalho que eu não recebi muito dinheiro foi pra limpar uma casa, que eles pagaram tipo $30 o dia. Nossa, pouco mesmo. Mas, por exemplo, pra trabalhar como koala, que eu me vestia de koala e pedia dinheiro pra vida ser... Ah, não. Eu ganhava $11 a hora. Gente, pra ficar, se fantasiar de koala. É. Naquele sol, você tá pensando que é trabalho fácil, né? Não. Aquele sol do inferno na cabeça. Mas pra trabalhar, acho que de boia fria era $8 por hora. Uh-huh. Entendeu? E você ficava. Só que eu não sabia direito o que, que era. Ah, vamos. Agora, vamos, isso, vamos, isso tem. Vamos pôr assim, isso relativamente, porque isso talvez soe pouco hoje, mas isso era 95, não é isso? Uh-huh. É. Então faz uma diferença boa já aí. É, hoje em dia acho que hoje isso seria, pagamento... sei lá o quê, 15, 20, pelo no mínimo. Exato. Sem contar o custo de vida também, né? Que eu não sei como é o custo de vida na Austrália, não sei. Tem que ver isso aí. Era as coisas... Eu tinha vindo de Bali, eu tinha vindo da Indonésia, onde a coisa era... Tudo era muito barato. Uhum. Parado com aquilo, era tudo muito caro. Mas não era caro, entendeu? Os trabalhos que eu fiz... Quando eu voltei pra Sydney, eu trabalhava num restaurante duas vezes por semana e eu pagava minhas contas. Olha... Era uma relação custo-benefício muito boa. Muito boa, muito boa. Eu tinha, comprava aquele vale de transporte público que eu ia para qualquer lugar de Sydney, era $26 por semana, era barato, entendeu? Uhum. Era muito, dólares australianos, né? Então, era muito barato, assim. Aluguel era barato, e eu sempre dividia com um monte de gente, e as pessoas eram muito legais, eu consegui... encontrar pessoas muito legais no caminho. Mas voltando à questão da boia fria, eu tive um assim que eu não entendi qual que era a proposta. Então, no primeiro dia eu fui trabalhar e eu não levei almoço. Ai. Chegou na hora do almoço, eu entendi o que é ser boia fria, porque você faz a sua comida e daí você come... Não tem onde esquentar. Mas eu não tinha nem comida no primeiro dia, porque eu não sabia que eu tinha que levar. Gente, e achou que você ia... Aí você virou o quê? Boia-less. Boia-less. Você desmaiou, né? Você comeu morango? Morango. Você roubou uma batata doce lá. E daí as pessoas acabaram me dando um pouco e tal. Teve gente que não quis dar, porque é um sacrifício, entendeu? Você chega cansado de noite no albergue e ainda tem que fazer o seu almoço no dia seguinte. Nossa, É um sacrifício. Verdade. Mas e voltando pra Sydney... Tem outros passeios que você recomenda por lá, assim? Ah, teve um dia que... Eu não lembro de onde pra onde, mas eu acho que eu fui pra praia, pra Bondi Beach, que é a praia que era dos russos na época. Agora Bondi não sei Beach. Quem. E eu fui andando muito tempo a pé entre uma praia e outra. E eu fiz um caminho maravilhoso, assim. Mas é essa coisa de você não se preocupar tanto com passeio turístico, entendeu? De você sair andando sem se comprometer a achar nada. Como é que você se locomovia lá? Você tinha bicicleta? Pegava transporte público? Mesmo você falou desse passe, né? Que você... Eu usava o transporte público sempre. Era muito fácil conseguir carro lá, porque era muito barato o carro. Uhum. Teve amigos meus que compraram carro e se pagaram fazendo delivery de pizza, essas coisas. Uhum. Mas eu não, entendeu? Eu fiquei muito bem no transporte público de lá. Lá é mão inglesa também, não é, Renata? É mão inglesa. A mão inglesa, pra quem não sabe, é o volante no lado direito, tá? Exato. Então, eu nunca pensei, ah, vou dirigir na mão inglesa ou não, mas eu tava em Bali viajando, encontrei uns amigos no meio da viagem deles em Bali, antes de ir pra Austrália. E daí eles estavam, tinham alugado esse carro, e eu fui dirigir, ajudar a dirigir. E é muito louco, né, porque eu nunca tive aula com a mão inglesa. Uhum. Então, o carro tinha que trocar a embreagem, não era um carro automático. Nossa. Eu bati muito a minha mão na porta. Querendo passar marcha, era isso? Sensacional. Olha, eu nunca entrei num carro com a mão direita, a mão inglesa, como chama. A marcha é no meio também? É. Nossa, tem que mudar com a esquerda. Caramba. Mas você quer que a marcha seja como? Ele poderia ser fora do carro, a marcha. Como assim? Só tem essa opção, no meio. Lógico. Não, opa. Eu só não vou falar vai pra lá, porque a Renata falou pra não imitar o Silvio Santos no programa dela. Mas então... por que não, rapaz? Faz então Paulo Maluf imitando o Silvio Santos. Vai pra lá. Ai, que horrível, Jimmy. Deu outra curiosidade. Fala. A posição dos pedais é a mesma, não? É igual. Isso é igual também. Menos mal, né? E o engraçado é que aqui em Vancouver, que é a mão... Qual que não é a inglesa? A mão normal? A mão certa. A gente vê... Eu já vi vários carros com o volante do lado direito. É, só que ele dirige na mão correta. E eles dirigem na mão daqui. Eu não sei como é que consegue. Como, né? Vocês falaram isso em outro programa e eu fiquei super assustada. Porque e tudo muda. Não é só o carro. É o carro, a mão, é que não sei o quê. É que em Bali nada fazia muito sentido, entendeu? E tinha uma placa nas estradas que era um ponto de exclamação. Olha aí. Isso é ótimo. Você para e... Será que tem um ponto de interrogação também? Pra onde? É quando a pessoa se perde, né? Quando tem assim uma bifurcação, é um ponto de interrogação. É pra onde você vai? Você decide. Bom, mas falando de mãos estranhas, costumes estranhos, acho que a gente pode puxar agora a nossa sessão de costumes diferentes, né? É isso aí. E você nos contar um pouquinho sobre o que você viu de mais estranho lá, feito por algum australiano. Roda a vinheta aí. Costumes diferentes. Eu queria saber, assim, o que que você viu, assim, algum australiano fazendo da cultura deles que pra você foi esquisito? Algo dos aborígenes, alguma coisa. É. Não, os aborígenes é uma relação muito parecida com o Brasil, assim. Os aborígenes estavam bêbados, assim como os índios bebem no Brasil. Nossa. Isso é em todo lugar, então, né? Então. Eu acho. Isso é uma coisa... Aqui também. Mas isso não é costume estranho. Isso é uma realidade... É uma realidade triste, né? Do mundo, não é da Austrália, entendeu? Isso. É. Ah, uma coisa estranha da Austrália, que eu cheguei na Austrália e achei muito estranho, foi o dinheiro deles. Porque é um dólar australiano, mas tem a rainha. Mas não é uma libra australiana, é uma eu fiquei meio confusa. Mas é igual aqui. Aqui é o dólar canadense e também tem a rainha. Não, eu achei realmente estranho, entendeu? Primeira vez que eu vi o dólar australiano, eu falei, nossa, mas tem a rainha da Inglaterra aqui. God save the Queen, mas que coisa estranha, entendeu? Porque não é uma libra australiana, é um dólar. Que remeteria aos Estados Unidos na sua cabeça. Daí você descobre, entendeu? Que, na verdade, o Reino Unido, ele não é feito de países que não são independentes. Existe uma ligação... Eu não entendo direito. Existe uma ligação, inclusive, paga-se imposto pra rainha. É verdade. Nós ainda? Aqui... Ainda? Opa, nós ainda? Aqui no Canadá... Não. Opa. Sim. Parte dos nossos impostos, a gente tá sustentando a rainha lá. Peraí, sustentando que eu não sabia aquele disso, bando não, de marajá. É. Vamos embora agora, né, Fábio? Nossa, tô saindo. Sim, a rainha ganha uma porcentagemzinha do nosso imposto, sim. Bom, vamos para aquela sessão que a gente pergunta pro nosso convidado sobre um lugar fora do comum, né? Um lugar que as pessoas não vão sempre... Aquele lugar que ele foi, caiu de paraquedas, não tinha planejado, passou... Que não tá no guia de viagem. Exatamente, que é a sessão Fugindo do Óbvio. Fugindo do Óbvio. Mas e aí, Renata, o que, que você recomenda da fora do roteiro usual lá do turista, aquela coisa que você não vai achar muito nos guias? Chelly Beach, eu recomendaria Chelly Beach. É uma praia pequenininha, que é muito bonitinha. É muito fofa, entendeu? Uma praia tamanho minúsculo, linda, tem um visual da todas as praias pro norte. É linda, assim, é uma praia... E a praia de surfista também? Do lado é a praia de surfista. A Chelly Beach é tão pequenininha que nem cabe surfista. Que não tem onda. É. Só uma marolinha. Não é a pegada da praia. Uhum. Eu morei com surfistas lá, mas eles não pegavam onda em Chelly Beach. Uhum. Eles iam pro oceano e tal. É aquele clima com pescadores, vilinha de pescadores, assim, um lugarzinho aconchegante, acolhedor? Não, na verdade, não é nada. É só uma praia bonita. Ela não é vila de pescadores, ela é muito pequena, gente. Eu tô falando, ela não tem 100 metros. Ela é uma coisa muito ridiculamente pequena. Júlio está aqui Júlio nos tá brindando com as imagens da Chelly Beach. Gente, eu quero ir pra Austrália. Se você não gosta de praia, não vá pra Austrália, né? É uma prainha bem pequenininha, com as árvores, umas pedras. Só que a vista, assim, quando você tá nela, você vê uns prédios do outro lado, é isso? É porque ela é como se fosse uma península. E aí, pra um lado deve ser Chelly Beach, e pro outro lado deve ser uma cidade. Mas é linda mesmo. O link está no post. Vamos, Dimitri? Vamos o quê? Pra Austrália. Você sabe que praia não é muito minha praia, né? Mas é a praia minha. Não é muito minha praia, gente, né, Dimitri? Essa é boa. Dimitri, você me conhece, assim, você já me viu pessoalmente. Eu não sou garota de praia, nunca fui, a Renata não tem o perfil de praiana também. Não tenho, gente, mas é muito bom. Eu não tenho o que dizer. Aquele barulhinho de mar é uma delícia. É o cheiro da praia. Eu adoro essas coisas. Eu não sou garota de praia, mas é muito especial. A Austrália é um lugar muito bonito. Renata, na praia lá, pode beber? A preocupação do Júlio, né? Pergunta que não quer calar, Renata. Pode beber na praia? Ai, ai. Eu juro que eu não lembro de ter feito isso. Olha. Senão, nem precisou, verdade, né? Senão quando eu mais bebi, deve... eu não tava na praia. Eu tava morando com os ingleses, não era na praia. Na praia, não tem barzinho na praia. Não tem barzinho, né? Mas se você levar o seu, é tranquilo. Porque, por exemplo, aqui é proibido. Em Montreal é permitido. Mas a gente descobre, Júlio. A gente descobre. Quer a condição pra você ir pra lá ou não? Não é a condição, mas seria um asset. Um plus, né? Seria um asset. Tem um plus a mais. Um plus a mais, sim. Ó, só pra constar, gente, eu procurei aqui e tem dizendo que uma das leis australianas prevê que não é que é proibido consumir bebida alcoólica em qualquer área pública, incluindo praias, parques, e algumas cidades toleram o consumo em parques e praias, desde que você o faça discretamente, sendo uma cerveja ou um vinho dentro de um saco de papel opaco. Ai, gente, eu não penso que isso aí já é uma forma de burlar a lei. Gambiarra. E que para quem tá dirigindo, você não pode ter mais do que 0,5 miligramas de álcool por litro de sangue. Olha. Logo, eu acho que é proibido. Eu acho que... Não, tranquilo, a gente vai lá e enrusta a garrafa. Bebe em casa e vai todo mundo bêbado pra praia. E quando quer beber no metrô, eles botam na lata de Coca-Cola. Eu já vi a garrafa de Gatorade. Eu trabalhei num restaurante italiano, quando eu morava lá em Chelly Beach, que todos os pubs fechavam às 3 horas da manhã. E nosso restaurante não tinha ninguém até às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, todo mundo ia pra esse restaurante, porque a gente servia bebida depois das 3 horas da manhã. Quer dizer, o pessoal saía dos pubs e ia lá pro restaurante. Era expulso dos pubs. Uhum. Os pubs eram obrigados a fechar e a gente ficava de portas abertas, servindo cerveja como se fosse Guaraná. Não tinha Guaraná, mas era alguma outra sopa. Ginger ale. Uhum. Mas era por debaixo dos panos, então? Total. Olha lá, o jeitinho australiano de ser. É. Não, o jeitinho italiano. Jeitinho italiano, né? Então tá. Inglês escondido. Gente, olha quem tá chegando aí. Aham. Olha só. Que simpatia. A simpatia em pessoa, né? Oh, yeah, going, mate. No name. No name é bom, né? Não, tá quase, gente. Vamos botar um limite aí pra gente escolher o um nome pra esse robô, né? Vamos. Mas... Rob, a minha campanha é pelo Rob. Rob. Vamos ver. A gente vai decidir, né? A gente nem conversou ainda sobre como vai ser essa questão. Robô, que chapéu é esse? Do you like my hat, Fabiana? It's my new fashion style. O que é isso? Tá parecendo o Crocodilo Dundee. Crocodilo Dundee. O robô tá vestido de Crocodilo Dundee. Vocês não estão imaginando. Mas não, ficou bom. Tá estiloso, hein, robô? Thanks. I knew you guys would like it. Gostei. Bonitão. Esse robô é doido. Então, robôzinho, quer dizer que hoje você vai trazer umas gírias da Austrália, é isso? Yes, exactly. The first slang is ankle biter. Ankle biter? Ankle de tio, robôzinho? Não, aí é ankle. Ah. Ankle. Ankle é tornozelo. Tornozelo. E biter? Mordedor de tornozelo. O que, que seria mordedor isso? Mordedor de tornozelo? Alguém tem ideia aí? Quem morde tornozelo? Cachorro? Formiga. Cachorro. Formiga, cachorro. Sim. No, you're wrong, darling. Não? O que seria então, robô? Explica aí, explica pra gente. Ankle biter in Australian slang means child. Olha, oh. Tem nada a ver. Tem a ver sim, a criança. Se for uma criancinha pequenininha. Pequena pentelha, que morde. Não, entendi. Acho que essa é a criança que tá engatinhando, deve ser isso, né? E se fosse punch on the balls, aí eu entendia, mas... Depende da altura da criança. Ai, que horror. Bom, vai pra outra, robô. Tem outra gíria australiana aí que você trouxe pra gente? The next Australian slang is pull your head in. Pull your head in. É tipo que... Não tinha um desenho que o bicho fazia isso, era um avestruz, é que plup, botava a cabeça dentro. Coloque sua cabeça dentro. É, pra... É uma tradução... Coloque, não é? Puxe? Puxe sua cabeça para dentro. Tem um sentido puxa também. Puxa sua cabeça para como dentro? Como vai puxar isso? A cabeça para dentro? Enfia sua cabeça lá. Sei lá, é. Robô. Enfim. Não sabemos, robô. Fala traduz aí. Traduz aí, robô. Traduz. Fala no inglês de verdade aí. Mind your own business. Não, tudo bem. Eu vou cuidar dos meus problemas, mas explica o que é o pull your head in, por favor. No, Julio, you didn't get it. Shut up and listen. I mean, mind your own business. Pull your head in means mind your own business. Ah! Cuide da sua vida. Isso, cuide da sua vida. Basicamente isso. Faz o teu que eu faço o meu. É. Agora, você sabe que tem um sinal pra isso, né? Ah, é? Qual é? É colocar o dedo indicador no nariz, assim, mind your own business. Ah, mas não enfia na narina o dedo no nariz, não, na assim, ponta, ou né? Na ponta do nariz? É na ponta do... Ah, na ponta do nariz. Não enfia, só encosta... É tipo, cuida do seu próprio nariz, alguma coisa assim, né? É. Ah, é mais alguma, robô? Yes, I have another one. Ô, robô hoje tá... O robô hoje tá... Bacana, tá? I'm very excited because of this new hat. Oh, yeah, ok. Só não puxa essa faca aí, que tá na sua cintura. That's a knife. Por favor. My last Australian slang is dead horse. Dead horse? Olha. Godfather, né? É. Cavalo morto. Tem tudo a ver com a Austrália, morto. Né? Tudo a ver. Ah, ué, tinha pizzaria italiana lá, né, Renata? Ó, oh, o link, é isso. É o link, gênio, é o link, gênio. É o link. Hey, come on, I have a knife. Ah. Robozinho, segura essa faca aí, robozinho. Calma, calma. Vai pra lá, robô. Cavalo morto. Eu não sei. Vocês sabem aí, não? Não. Algum palpite? Eu sei. Carol sabe? Carol, fala viajada aí. Viajada também. Viajada. Fala aí, Carol. Vamos lá, passa por cima, atropela o robô aí, fala aí. É, então, quando alguém diz assim, please, pass the dead horse. Olha aí. Nossa. É tipo um prato, então. A pessoa quer simplesmente ketchup, gente. Ketchup. Por favor, passa ketchup. É isso mesmo, ketchup? Robôzinho? É ketchup? É isso, robô? Carol is right. Dead horse is ketchup. Finally, someone guessed the right answer. Finalmente, hein? Finalmente. Olha aí. Ainda bem que tu acertou, Carol, porque o robô já tava com a mão na faca aqui pra puxar. O robô me ama, gente. Esse robô, viu? Robôzinho, o que é que você vai fazer agora? Você vai salvar aquela loura lá? I'm going to hunt some crocodiles now. Have a Barbie and enjoy this lovely ovo. Vai lá, robô, vai lá. Vai em paz, então. Vai lá na que paz, você trabalhou irmão. Muito hoje. Vai pela sombra, robôzinho. Vai lá. Bye-bye. Bye-bye. Cheerio. A Renata também tem um inglês escondido, né? Que ela quer sugerir. É, uma coisa que ela aprendeu, né? Aí, fala aí, Renata. Não, na verdade, assim, eu sempre achei que em português, quando as pessoas falam muito obrigada, as pessoas falam de nada, eu sempre achei isso muito estranho. Em inglês, eu não entendia nem o obrigada, que é thank you, nem o de nada, you're welcome. Eu achava realmente que tem um problema, temos um problema no mundo. Pra mim também não faz o mínimo sentido. Sabe que thank, você sabe que thank é o passado de think, né? Opa! Não. É tipo pensei em você. Não. Olha, thank é o agradecer. Só. Não. Não, não, não. Ó, o Júlio, ele tá fingindo que ele sabe, aí todo mundo pensa que ele é inteligente. Todo mundo pensa que ele é inteligente. Você sabe que se você falar com propriedade, se você falar com segurança, as pessoas... Olha que mentiroso. O passado de mentiroso é maldito. Ah, não, é porque Júlio. Isso é maldito, tipo... Júlio, maldito. Júlio, você inventou. Que coisa feia, Júlio. Pelo amor de Deus, vai. Você ficou assim depois que foi morar no Canadá, hein? Você não era assim, não, aqui. Olha que picareta. Pelo amor de Deus, não vai ludibriar os ouvintes. Enganando os ouvintes. Ai, ai, ai, essa foi boa. Não, o thank é o agradecer, então eu agradeço a você. Foi engraçado que todo mundo por um segundo parou e acreditou. Inclusive você, ouvinte, você também acreditou. Você hesitou por um segundo, que eu sei. Júlio, quer ser o acho que até os ingleses acreditaram. É, né? Com essa convicção toda, né? Mas vai lá, Renata, fala aí. Mas quando eu cheguei na Austrália, eu fiquei tão feliz que eles conseguiram, entendeu? É thank you, mas é no worries. No worries é a resposta perfeita. No worries. E eles falam todo tempo, entendeu? No worries. É, tem pra qualquer coisa, no worries. Aqui não é só pra também. Thank you, entendeu? É. Aqui também. Worry, no worries. Acho que os caras com um país daquele, eles vão se preocupar com o quê? É no worries, o tempo eles todo. Eles não se preocupam, né? Só com água, né? Falta água aí, opa. Sim. Aí. Mas sabe que foi a mesma coisa, eu também achei muito estranho. Quando eu cheguei aqui e no Canadá, e eles também não falam you're welcome. Ninguém fala you're welcome, é uma coisa formal. É. Aqui é no problem. E no chat, pra você que quer começar aí a bater papo com as gatinhas, ouvinte jovem, solteiro e safadinho. Jovem mancebo. É NP, tá? No problem. Oh, como é? Olha aí, galera, no quem problem. Gosta de fazer NP. O, né? É, qualquer MSN aí com inglês, você já sabe. NP. Não confundir com notícias populares. Nossa, desenterrou, cara. Posloquei te terra estrangeira. Gente, mas não, foi muito divertido, hein? Adorei. Pra mim foi. Sensacional. Se eu já tinha vontade de conhecer a Austrália, agora tenho mais ainda. Sim, é sim, a Austrália é um país genial. Quando eu tava saindo da Austrália, um dos caras que sempre frequentava o restaurante que eu trabalhava, ele falou assim, Renata, quando você quiser voltar pra Austrália, você me liga que eu pago a passagem. Opa! Eu olhei pra cara dele e falei assim, meu, se eu voltar aqui, eu não consigo mais sair. Olha. Ah. Mas, e você não pensa em voltar mesmo? Não, eu não posso. Eu não tenho como sair de lá de novo. Ah. Sair de lá é muito difícil. Você não quer nem mais visitar, né? Não. Pra não cair em tentação, né? É. Quando eu fui pro Canadá, antes de ir pro Canadá, eu queria ir pra Austrália. E eu não quis voltar do Canadá. Imagina se eu tivesse ido pra Austrália. Tava como lá assim? Até hoje. Como assim, imagina? Ela quis dizer que a Austrália é melhor que... Ela foi isso que ela disse? Só, gente, eu sabe que meu primeiro pensamento também é assim. Não, eu tô falando aqui, do jeito que a Renata tá falando, a propaganda que ela fez da Austrália... Foi boa, hein? Vontade de... Eu tô quase arrependida de não ter ido. Ministra das Relações Exteriores australiana, hein? Como vocês perceberam, a Renata vai voltar muito aqui no nosso programa, né? Claro, uma pessoa viajada. Sim, Renata viajada Moura. Renata tem milhões de panos para milhares de mangas. É, exatamente. Mas valeu mesmo, foi muito legal o programa, adorei. Eu queria agradecer a Renata por trazer um pouquinho mais da Austrália aqui pra gente, né? Sim, sim. Renata, despeça-se aí, faça seus comentários, seu jabá e já aceite já uma gravação futura aí sobre outro assunto, outro país, outra viagem e etc e tal. Conversar com vocês é sempre muito bom. Eu tô achando muito divertido tudo isso. E tô à disposição de vocês. Eu acho que essa mistura que vocês conseguiram fazer, o sotaque do Júlio pra mim é uma delícia. O sotaque do Dimitri e da Fabi também é muito bom. Assim, são portugueses diferentes falado num programa. Eu acho isso muito difícil de ver nos programas que eu escuto em qualquer lugar, em qualquer rádio que você escute, você não tem isso, entendeu? Uhum. Porque todo mundo adquire aquele português que não é carioca, paulista... E aquela coisa pasteurizada, né? Sim. Aquela coisa que não é língua de lugar nenhum, entendeu? E vocês conseguiram fazer uma coisa super gostosa de sotaque, de conversa, todo mundo é descontraído, não tem... Ah, sei lá, eu acho muito gostoso o programa de vocês, é um puta privilégio pra mim estar aqui hoje. Muito obrigada. Ah, obrigado. Que legal. Obrigada. A gente que agradece, foi super legal sua participação. Dimitri tá aqui chorando, copiosamente. Tem algum jabá, alguma coisa? Quer deixar seu contato, Renata? Seu contato, alguma coisa trabalho, pra... alguma coisa? Se você quiser investir em cinema, mande e-mail para mourarenata@gmail.com. Estamos agora produzindo o filme de Dimitri. Opa! Olha, tchim-tchim! Foi um bom jabá. Aí tá certo. Um jabá duplo, hein, Dimitri? Tá vendo aí? Muito bem, então, recado dado. Mas valeu, então bora pro próximo e até mais então. E não fizemos muita piada do Crocodilo Dundee. Fala, viajante! Bom, para quem acabou de ouvir agora o episódio sobre a Austrália, espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai ler os comentários que foram feitos sobre o nosso programa anterior, né? Que é sobre o turismo no Peru. Parte 2. Peru, é bonito. Peru. Bom, mas antes da gente começar mesmo a leitura de comentários, vamos falar de como as pessoas podem comentar, né? Quem ainda não sabe, quem tá ouvindo e não sabe... É... Bom, é só ir no nosso site, deixar lá a sua opinião, deixa lá um... Mesmo que for curtinha, né? Pra gente é tão importante saber isso, né? Curtinha, longa, não importa. Se quiser escrever uma carta, também pode. Opa! Fica à vontade, que nem o Alexandre, que pediu desculpa lá. Não precisa pedir desculpa também. Porque a mensagem é muito longa. Não precisa, fica à vontade. Pode escrever o quanto quiser, a gente vai adorar. E pra gente ficar mais fácil, vocês comentarem, assim, acabou de ouvir o podcast sobre a Austrália, por favor, comentem no próprio post sobre a Austrália, né? Só sim, pra isso ficar aí facilita. Não é obrigatório nem necessário. Nada no Terra é obrigatório, mas facilita, né? Pra gente manter uma coerência. Até na discussão, se algum visitante daqui a 10 anos entrar no Terra, né? E for ler os comentários, aí ele vai ter uma noção do que aconteceu, né? Então, imagina. Só pra constar, o site do Terra é www.terraestrangeira.com.br e a gente também tem a página no Facebook. Qual que é, Carol? É o www.facebook.com/terraestrangeira. E se você tiver com preguiça, você pode escrever somente www.fb.com/terraestrangeira. Olha, isso eu nem sabia. Agora já está sabendo. E tem o Twitter. Qual o Twitter? O Twitter é @terraestrangeira. Como diria o mineiro? Estrangeira. Temos o feed, né, que você pode assinar. Sim. Pelo iTunes ou pelo leitor de feed de sua preferência, aí você recebe os programas assim que eles entrarem online. Você não precisa nem se preocupar em entrar no site e baixar. Olha que facilidade. A gente gosta quando você entra no site também pra comentar e tudo mais. Mas você já recebe automaticamente quando você escutar e você vem no site e comenta. E no nosso site também a gente tem alguns banners, né? Se você vê algum anúncio lá interessante, algum produto que você goste, se identifique, um pacote de viagem, um livro. Se você vê, você clica lá... É. Né, Júlio? Sim. E é, ou, por exemplo, você já sabe que quer comprar um livro, por exemplo, certo, Dimitri? Boa! E aí você entra no Terra Estrangeira, aí tem lá... Os banners são randômicos, então pode estar lá um banner da TAM e se você recarregar a página aparece um banner da Livraria Saraiva, por exemplo. E aí você quer comprar tal livro, aí você vai dando... F5 até aparecer o Livraria Saraiva, entra lá, compra o seu livro e aí... Ajuda o Terra Estrangeira. Ajuda o Terra, a gente recebe uma comissãozinha e você já ia comprar o livro mesmo, não é nada demais fazer esse ato de amor. Amor ao Terra Estrangeira. Caridade. Como é aquela vinheta do dinheirinho assim? Sim, sim, sim, sim. Então, tivemos alguns comentários aqui. O primeiro foi do nosso ouvinte... É, habitué, né? Nosso querido Fora de Sintonia, né? Que é o Fora de Sintonia. Então ele colocou um comentário grande aqui, né? Falando, assim, algumas impressões dele sobre o programa. Ele até registrou lá, né? No momento, 34 minutos, aos 72 minutos, aos 72 minutos e 39 isso segundos. Isso é legal, isso é bacana. Isso é legal, porque dá pra gente saber mesmo, né? Que parte que ele tá comentando. Agora, Fora de Sintonia, da próxima vez, bota os centésimos também, tá? Oh, nossa! Não, precisão... Pra ser mais específico, né? Suíça. Né? Então ele fala, né? Ele tá comentando sobre a cultura inca, né? Então ele fala de um livro que diz que existem registros, né? Sobre cerimônias de sacrifícios incas, onde eles matavam muitas pessoas e que, na verdade, assim, eles foram exterminados não pelos espanhóis, mas pelos moradores de aldeias menores, né? Que se revoltaram com eles e acabou, assim, uma guerra interna, né? Entre eles. A gente não sabe se isso é verdade. Aliás, Fora de Sintonia, se você tiver o nome desse livro pra nos indicar, né? Comente aí. Sim. Carol, você, o que, que você tem a dizer? É, então, eu tenho a dizer que fora de sintonia, é bem complicado a gente entrar nessa temática de quem exterminou quem, né? Porque afinal de contas, quando os espanhóis chegaram, os incas já moravam lá, né? Então, é que nem quando os portugueses vieram pro Brasil e exterminaram os índios. Então, por favor, vamos defender aí a parte nativa dos incas do direito que eles tinham lá de estar morando. De exterminar todo mundo que tá... Não, é isso. Não, mas o que eles... O que ele tá falando aqui é que... É a coisa da... Se você defende a propriedade, né? Não digo a propriedade em si, eu digo a instituição, propriedade, né? Você defende que você pode ser dono de alguma coisa, tipo, você é dono da sua casa aqui, certo? Certo. Então não importa o que você faz aqui dentro. Você entendeu? Pode matar todo mundo. Você pode matar todo mundo aqui dentro. Agora, não vai chegar um vizinho seu e invadir e matar e tomar a sua casa, entendeu? Aham. É mais ou menos nessa vibe aí, não, mas entendeu? O que eu achei interessante é que, assim, na verdade ele fala, ah, tá bom, não foram os espanhóis que exterminaram, mas eles foram os espanhóis que reuniram os povoados vizinhos. Uhum. Então, na verdade, é assim, eles foram lá e botaram fogo. Botaram lenha na fogueira, né? Lenha na verdade, fogueira. Eles não... Bom, não sei. Mas... Eles foram lá e disseram, vocês estão usando essa machadinha? Toma essa espingarda, que não era espingarda na época, sei lá, florete, sei lá. Baioneta, não sei. É, sei lá o diabo era que eles usavam. Enfim, toma isso aqui vai te ajudar melhor. É, isso aqui, ó. Teu objetivo. Pois é. E ele diz também que os incas exterminavam todo mundo e que por isso tinha mais que exterminar mesmo, né? Mas tá, não é bem assim, né? Fora de sintonia. Eles tinham a cultura deles e tal, faziam os rituais, mas é parte da cultura inca, né? Fazer o quê? Sim, é parte da cultura americana invadir outros países também. Vamos invadir o deles? Como é que a gente faz? Olha aí. Oh, polêmica. Né? Ele também brinca, né? Com aquele nosso... O comentário dele, né? De acender o pavio, né? Quem ouviu os comentários anteriores sabe do que a gente tá falando, né? Sim. Se não ouviram, ouçam, que merecem. Vocês que estão interessados só em um país, por favor, escutem todos. Tem que escutar todos, vale a pena. Legal, é cultura, entendeu? É mais informação, mais cultura diferente, países, informações diferentes que vão vir de outros lados. Vale a pena. Né? E ele também comenta que não se pode mais usar a agência, aparentemente, para o processo de imigração, ao menos o federal. Eu não sei. Tá falando sei, do processo canadense, né? É. Eu acho que isso não procede, eu não sei. A gente vai ter um episódio sobre isso e aí a pessoa, o especialista ou a especialista vai dizer. É, a gente só tá esperando definir as leis, né? As novas leis. Sim, porque até agora é só um projeto, né? É, até agora existe uma... É como se fosse um projeto de lei no Brasil. Ainda não tá aprovado, né? É verdade. É muito provável que se aprove do jeito que tá, mas ainda é um projeto apenas. É. E aí a gente vai voltar a falar desse assunto com maior profundidade. Né? Sem dúvida. E ele também fala ele dá mais vídeos, né? Ele deu uma dica de vídeo, né? Que a gente já comentou. Que eu achei espetacular. É, ele trouxe mais 4. E aí ele trouxe mais aí... E esses 4 vídeos que o Fora de Sintonia sugere estão no post também, tá? Vale a pena serem assistidos. Tá? La Tigresa del Oriente eu já conhecia. Clássico, maravilhoso. Esse é clássico. Mi Conejito, né? Também conhecido como meu coelhinho, né? Ah, é? É. E Corriendote de los Calzones. Aí, isso aí eu não sei. E isso tem aí, também o... Aparentemente é bom. Tem também o Torres Gêmeas, também eu conheço também. Esse é bom. Sim, Gêmeas. Gêmeas. Remela. Estão todos no post, vocês vão gostar. É a torre da remela. Nossa. Vocês não sabem o que é remela, né? Sabe. Sabe? Tá. Então, é que a piada foi ruim mesmo. Ah, tá. Bom, também tem o comentário da Renata Moura, né? Aliás, a Renata Moura que acabou de falar. Sim, vocês acabaram de ouvir a Renata. Exatamente. Renata é habituê aqui. A Renata que acabou de contar toda a experiência dela na Austrália, né? Contando a super aventura. Ela veio aqui no programa, mas ela também já comentou lá no episódio do Peru. E aí ela comentou assim, o bom humor de vocês é impagável. Eu fico escutando o programa e dou risada. Não consigo escutar o podcast no trabalho por conta disso. Senão vou acabar engolindo risada, que é uma coisa tão desnecessária na vida. Sim, engolir risada é desnecessário. Ah, tá. É verdade. É, porque risada é uma coisa tão boa, né? Que você tem que curtir a risada. Então não é porque do jeito que eu tinha entendido, risada é desnecessário na vida. Mas não, engolir a risada é desnecessário. Então, por isso... Concordo plenamente. Então, quem não conseguir ouvir no trabalho, ouça em casa, ouça no carro, gente. Ouça no carro. Pessoal lá em São Paulo, lá, 3 horas pra ir pra voltar. Dá tempo pra ouvir 3 terras estrangeiras. 3 só? Quando tiver o trânsito bom, né? Bom, a Renata, ela é de São Paulo, tem 43 anos e é produtora audiovisual. E além de ser convidada, é ouvinte do programa. Renata, obrigada, um beijo. Tem alguns outros comentários que a Renata fez no programa anterior do Peru também, né? Que eu acho que são bem pertinentes. É, ela comentou que a comida peruana considerada uma das mais saudáveis do mundo atualmente, é que ela conhece o ceviche, mas deve ter tantas outras coisas melhores, né? Mas deve ter tantas outras coisas gostosas também. E ela comenta aqui, ó, meia culpa aqui. Ela comenta aqui que deve ser insuportável viajar comigo. Por que será? Porque eu sou uma pessoa econômica. Né? É. Sou tão legal. O que você acha, Fá? Então. Não, a gente pula se diverte. Essa, não, então, não, a gente se diverte. A gente se diverte. Tá vendo? Com economia, se diverte. É. Economicamente, mas se diverte. Exatamente. A gente sempre dá um jeito, né, cara? Dá um jeito de se divertir, né, Fá? Uhum. Boa. Ela também fala que adorou o Alerta de Preconceito, né? E aí ela. Acho que ela foi ouvindo e falando, né? Ela foi comentando. Que ela foi, nossa, eu quero ir pra lá, né? Deu uma vontade de ir pro Peru, né? Vamos fazer um filme lá no Peru. Ela acha que ela foi, né? Já foi. Aí fala sobre o terremoto, fala que o terremoto é estranho, que ela sentiu um leve tremor um dia quando tava em São Paulo. Ela achou o nome das cidades incríveis. Agora que vocês já estão no comentários, eu vou encerrar minha teclagem, ela disse. Ou seja, ela tava mesmo ouvindo e comentando, caramba, entendeu? Ó, quem legal quiser fazer isso, a gente dá apoio. Ela tava fazendo os comentários durante programa. Ah, eu acho legal. É bem legal. Interessante. Ela também fala que já tá com a gente no Twitter, no Facebook, no iTunes. Olha aí. Olha aí, ouvinte. Vendo? Valeu, Renata. Valeu mesmo. Bom, e também tem um comentário do Alexandre Lima. Alexandre Lima, que nos segue no Twitter. Grande interage. Alexandre Lima. É isso aí, Alexandre. Valeu. É, o Alexandre disse que tem 33 anos, é de Olinda, Pernambuco. Né? Nossa, adorei essa série do Peru, sem trocadilho. Olha aí, uma série do Peru. Imagina o locutor da Sertão da Tarde. Sessão da Tarde. É? Foi fantástico, me senti passeando por lá. Estou super curioso por conhecer essas terras e sem dúvida está na minha lista de locais para se conhecer. O podcast está melhor a cada dia. Opa, obrigada. Aí, e é muito bom ver a Fabiana tentando manter o foco do podcast com o Júlio e o Dimitri, eternos garotos, fazendo piadinhas. Quase sempre nerds. Ele diz que se identifica muito com vocês dois, viu? Boa. Bom, deve ser nerd também, então, né, Alexandre? Quem é nerd aqui, Júlio? Não sei. Tô por fora. O que significa ser nerd? Não sei nem o que significa isso. E ele disse que tá fazendo a parte dele, divulgando aos quatro cantos do Recife de Olinda, o Terra Estrangeira. Ó, os quatro cantos de Olinda é muito pequeno, viu? Vou logo avisar. Não, os quatro cantos de Olinda, né? De Recife não. De Recife não sei. Tem um bar dos quatro cantos, né? Recife, não sei. Enfim, deixa pra lá. Piada interna pra quem conhece. E olha só, o Alexandre também deu uma dica, uma sugestão pra gente, né? Ele disse que recentemente na TV Record, lá no Brasil, passou uma série de reportagens sobre Nunavut, que são as terras no norte do Canadá. E como o pessoal sabe que tem muito interesse pelo Canadá e tem um irmão morando em Toronto, opa, isso. Olha aí, legal. Isso a gente não sabia. Então os amigos do Alexandre perguntam sempre sobre isso, né? Então ele queria saber se a gente poderia fazer um podcast sobre essa região, Nunavut. Sobre Nunavut. Né? Ah, não vai ser fácil achar brasileiro lá, mas se a gente achar. A gente pode entrevistar um esquimó, né? Gente, tem brasileiro. Esquimó deve ser legal, né? Tem brasileiro em todo canto. Tem brasileiro em todo canto. Deve ter brasileiro. Pra você, Alexandre. Vamos tentar, tá anotado. A gente vai tentar, sem dúvida. A pauta tá anotada e a gente vai tentar, sim. Pô, quem estiver ouvindo e for de Nunavut também, sim, comenta. É, inclusive a gente viu uma visita de um tava lugar bem lá em cima longe, mesmo, né? É. De repente você tá ouvindo a gente aí. Um pinguizinho. Tem também um comentário do Igor, e ele disse assim: olá, pessoal do Terra Estrangeira, tudo bom? Primeira vez por aqui, estou vindo através da indicação do Daniel lá no Telecast. Gostei muito do cast, vocês foram muito informativos e engraçados ao mesmo tempo. E a sacada do robozinho foi genial, parabéns pela ideia. A edição do programa também está muito boa, parabéns. É isso, ganharam mais um ouvinte no feed, acostumem. Opa! Muito bom. Isso é bom de se acostumar, né? Quanto mais... A gente agradece aqui ao pessoal do Telecast, né? Sim. Pela indicação. E escutem lá também. Escutem, muito, né? Bom. Eles têm vários podcasts lá, né, Dimitri? Ele é bem... É, já tá há bastante tempo no ar, né? É. São temas diversos, né? Temas diversos e temas inteligentes, temas interessantes. É verdade. Dá uma escutada lá. É o telecast.com. O link tá no post também. Beleza. É, e o... Na verdade, a gente foi recomendado, né? A gente tá na lista de podcasts recomendados pelo pessoal do Telecast. E, inclusive, o Daniel Lopes fez um comentário, né? A respeito do nosso podcast, né? Que é... Pode ter certeza que a honra de indicar este podcast foi grande, pois produto de qualidade deve ser saboreado com gosto. Quando ouvi esse episódio, eu pensei, onde vocês estavam que eu não ouvi antes? Olha, e me senti agora um presunto parma. O que me deixou abismada é de como vocês já definiram o formato e identidade com tão pouco tempo. Poxa, Daniel, obrigada. Muito bom, hein? Isso ficamos que... Ficamos lisonjeados, gente... né, Gi? Tá bom, para com a massagem, para. Isso faz a gente dar força mesmo pra gente continuar. Sim, né? sim. E mostra que a gente tá seguindo o caminho correto, né? Bacana. Que é longo, árduo. Muito longo, árduo, sofrido. The long and winding road. Mas é divertido de fazer, né? A gente se diverte. É, a gente... Ganha pouco, mas se diverte. Então tá. Ganha pouco? Olha, a tesoureira tá com tesoureira. Ganha pouco pra você? Opa, então entrou alguma coisa já, né? Não, ela tá dizendo pouco, opa, né? Entrou alguma coisa? Você entrou alguma coisa? É melhor parar com essa brincadeira. Melhor.